Estamos aqui para convidar todos vocês para a gravação do nosso novo DVD, dia 17 de maio, no Espaço das Américas, aqui em São Paulo. É isso aí, vocês não podem ficar fora dessa festa, vai ser fantástica. Um abraço, até lá. Já não sei mais nada, já não sei mais nada, se estaremos juntos até o fim do mundo. Eu não sei se sou pra você, se você...